Olá, caros ouvintes, muito boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma edição das Histórias da Eurovisão. Hoje é sábado, dia 12 de junho de 2010, e hoje vamos falar sobre músicas que, depois de participarem no Festival da Eurovisão, tiveram um sucesso internacional significativo. Não foram muitos os temas, terão sido talvez até menos de 10, mas vamos trazê-los aqui à antena, pelo menos tantos quanto os 30 minutos que nos estão reservados nos permitirem. Vamos começar pelo ano de 1964. É o ano do primeiro sucesso internacional depois de uma participação no Festival da Eurovisão. A simples Gigliora Cinquetti trouxe o tema Nono L'Età, que venceu distintamente o Festival da Eurovisão daquele ano. Foi depois um sucesso que ainda hoje, de quando em vez, toca nas rádios e aparece sempre nas principais coletâneas de Greatest Hits dos anos 60 ou dos tops all times, ou seja, de todos os tempos. 4 anos depois, Cliff Richard trazia Congratulations, um tema que em português quer dizer felicidade, e acabou por vencer o Festival da Eurovisão do ano de 1968, portanto. Tornou-se um hit e ainda hoje é uma das cantigas mais badaladas em motivos de festa. Vamos, pois, ouvir, depois do Nono L'Età, de Gigliola Cinquetti, o tema de Cliff Richard, intitulado Congratulations. Per uscire sola con te e non avrei nulla da dirti perché tu sai molte più cose di me. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Lascia che io viva un amore romantico nell'attesa che venga quel giorno, ma ora no, non ho l'età, non ho l'età. Per uscire sola con te, se tu vorrai aspettarmi, quel giorno avrai tutto il mio amore per te. Can congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in the bad old days before I met you. When I let you walk into my heart. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I was afraid that maybe you thought you were above me. That I was only fooling myself to think you'd love me. But then tonight you said you couldn't live without me. That round about me, you wanted to stay. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. I want the world to know I'm happy as can be. Vamos agora até ao incontornável ano de 1974. Nesta altura encontrávamos os ABBA e a sua participação pela Suécia, um grupo que se havia fundado há 4 anos e que há 4 anos andava pelo mundo da música, mas só em sueco. Em 1974 mudaram o seu estilo, mudaram a língua que cantavam e tornaram-se o maior grupo do Festival da Eurovisão a fazer sucesso. Ninguém, nem a Tânia, desde então, conseguiu bater o sucesso destes senhores, digamos assim, da música mundial. Vamos ouvir Waterloo, dos ABBA, do ano de 1974, música que venceu precisamente o Festival da Eurovisão. E vamos depois andar 14 anos para a frente, ou seja, até 1988. Para ouvirmos Céline Dion, com o tema Ne Parti Pas Sans Moi, um tema que foi participação da Suíça, embora a cantora seja canadiana, mas como é um país que está fora do espaço da European Broadcasting Union, ela pôde participar pela Suíça. E então, em 1988, venceu o Festival da Canção com este mesmo tema, Ne Parti Pas Sans Moi. Estes são então os dois temas que vamos ouvir, já de seguida, nesta emissão. Yeah. qui cherchez l'étoile, vous qui vivez un rêve, vous héros de l'espace, au cœur plus grand que la terre, vous donnez-moi ma chance. Estamos a chegar ao final desta emissão do Histórias da Eurovisão. Hoje vamos ficar... É uma emissão um bocadinho mais curta. Vamos ficar agora com dois temas que, na nossa opinião, foram também... talvez até os últimos temas que fizeram, assim, grande sucesso a nível internacional. A primeira música é de Sertab Erener. O tema venceu o Festival de 2003 da Eurovisão, na Letónia, e foi uma participação da Turquia. A cantora turca, Sertab Erener, interpretou o tema Ever Why Did I Can, e um tema que acabou por vencer o festival. A versão que vamos ouvir não é propriamente a versão... que vem no CD. É uma versão que foi feita a posteriori, digamos, um single, digamos assim. A versão final, a versão... é Edit Radio, como se costuma chamar no meio. E vamos depois também ouvir uma música de 2005, My Number One, da Grécia. Foi a interpretação de Helena Paparizou em Kiev, na Ucrânia. Vamos, este foi então o tema que venceu o Festival da Eurovisão de 2005. Vamos então encerrar por aqui esta emissão de hoje, deste 12 de junho de 2010. Estarei de volta no próximo sábado, dia 19, para lhe trazer mais algumas músicas e, por que não, mais algumas curiosidades. Vamos à música e até para a semana. It was over and we passed all that, but we'd understood fast. Back to frame number. I'm in love with you. All the only want me to. You make me wanna, make me wanna, Nothing in the world that could stop me, no sir. Nothing in the world that could stop me, no sir. Nothing in the world that could stop me, no sir. Nothing in the world that could stop me, no sir. You're my lover, undercover. You're my sacred passion and I have no other. You're delicious, so capricious.